meu sonho ela faz pesadelo. Do meu sorriso maior dos meus prantos. De madrugada é meu desespero. A noite é longa e eu estou sem sono. No meu quarto ela faz a festa. Na minha sala me tira a alegria. Na minha cama ela desconversa. E no meu carro me faz companhia. Me acompanha onde quer que eu vá. Pra me torturar. Não preciso da sua companhia. Vê se sai pra lá. Sai de mim, solidão. Não maltrata esse meu coração. Sai de mim, solidão. Desse jeito eu vou parar no chão. Sai de mim, solidão. Não maltrata esse meu coração. Sai de mim, solidão. Desse jeito eu vou parar no chão. E no meu carro me faz companhia. Me acompanha onde quer que eu vá. Pra me torturar. Não preciso da sua companhia. Vê se sai pra lá. Sai de mim, solidão. Não maltrata esse meu coração. Sai de mim, solidão. Desse jeito eu vou parar no chão. Sai de mim, solidão. Não maltrata esse meu coração. Sai de mim, solidão. Desse jeito eu vou parar no chão.